Fecheiro 2. Para Nicolas Regnier e Frédéric Anthelme. Parte 1. A dor. Encontrei este diário em dois cadernos dos armários azuis de Nofle-le-Château. Não me lembro de o ter escrito. Sei que o fiz. Fui eu que escrevi e reconheço a minha escrita e os pormenores daquilo que conto. Volto a ver o local, a Gare d'Orsay, os trajetos. Mas não me vejo a mim a escrever este diário. Quando é que o escrevi? Em que ano? A que horas do dia? Em que casa? Já não sei nada. Não me parece pensável, e isso é certo, evidente, que possa ter escrito este texto enquanto esperava por Robert L. Como é que pude escrever esta coisa a que ainda não sei dar nome e que me apavora quando a releio? E como é que pude deixar ficar este texto tantos anos abandonado naquela casa de campo que regularmente se inunda no inverno? A primeira vez que me lembrei dele foi porque a revista Sorcière me pediu um texto de juventude. A dor é uma das coisas mais importantes da minha vida. A palavra escritos não seria adequada. Encontrei-me frente a páginas regularmente cheias de uma letra pequena, extraordinariamente regular e calma. Encontrei-me frente a uma fenomenal desordem do pensamento e do sentimento em que não ousei tocar. E face a ela, a literatura envergonha-me. Abril. Em frente da chaminé, o telefone ao meu lado. À direita, a porta da sala e o corredor. Ao fundo do corredor, a porta de entrada. Ele podia voltar diretamente. Tocava à porta. Quem é? Sou eu. Também podia telefonar logo que chegasse a um centro de passagem. Voltei. Estou no Hotel Lutécia por causa das formalidades. Sem sinais premonitórios. Telefonaria? Chegaria. Estas coisas são possíveis. De qualquer maneira, há de voltar de lá. Não é nenhum caso especial. Não há razão especial para que não volte. Não há razão para que volte. É possível que volte. A tocaria. Quem é? Sou eu. Acontecem muitas outras coisas deste género. Acabaram por passar o Reno. A charneira de Avranches acabou por saltar. Acabaram por recuar. E eu acabei por viver até ao fim da guerra. Tenho de ter cuidado. Não seria extraordinário que ele voltasse? Seria normal? É preciso ter muito cuidado para não transformar isso num acontecimento extraordinário. Aquilo que é extraordinário é inesperado. Tenho de ser razoável. Espero por Robert L., que deve voltar. O telefone toca. Está? Está lá? Tem notícias? Tenho que me convencer de que o telefone também serve para isso. Não desligar. Responder. Não gritar que me deixem em paz. Não há notícias. Nada. Nenhuma indicação? Nenhuma. Sabe que Belsen foi libertado? Sim. Ontem à tarde. Sei. Silêncio. Pergunto outra vez. Sim. Pergunto. O que é que acha? Começo a estar inquieta. Silêncio. Não deve perder a coragem. Tem que aguentar. Infelizmente, o seu caso não é o único. Conheço uma mãe de 4 crianças. Eu sei, desculpe, mas tenho que sair. Adeus. Pouso outra vez o telefone. Não saí do mesmo sítio. É preciso não fazer muitos movimentos. É a energia perdida. Guardar as forças todas para o suplício. Sabe que Belsen foi libertado? Disse ela. Eu não sabia. Outra vez, outro campo libertado. Ela disse, ontem à tarde. Ela não disse, mas eu sei. As listas dos nomes chegam amanhã de manhã. É preciso descer, comprar jornal, ler a lista. Não. Ouço nas têmporas um latejar que aumenta. Não, não vou ler a lista. Em primeiro lugar, o sistema das listas já o experimento há 3 semanas e não é sistema que convenha. E quanto mais listas há, quanto mais listas aparecem, menos nomes vão constar dessas listas. Vão publicá-las até ao fim. Se for eu a ler, ele não vai, nunca lá estás. Chega o momento de me mexer, levantar, dar 3 passos, ir à janela. A escola de medicina sempre ali. Os transeuntes, sempre, começam a andar no momento em que eu souber que ele não volta nunca mais. Uma notificação de óbito. Por esta altura, já começaram a avisar. Tocam. Quem é? Uma assistente social da Câmara. O latejar nas têmporas continua. Eu devia acabar com este latejar nas têmporas. A morte dele está em mim. Bata à minha testa. Não há engano possível. Parar o latejar nas têmporas, parar o coração, acalmá-lo. Mas nunca se acalmará sozinho. É preciso ajudá-lo. Parar a exorbitância da razão que foge, que abandona a cabeça. Visto o casaco, desço. Lá está a porteira. Bom dia, senhora L. Não tinha nenhum ar em especial hoje. A rua também não. Lá fora, abril. Na rua, durmo. As mãos nos bolsos, bem enfiadas. As pernas avançam. Evitar os quiosques de jornais. Evitar os centros de trânsito. Os aliados avançam em todas as frentes. Há poucos dias ainda era importante. Agora já não tem qualquer importância. Já não leio os comunicados. É completamente inútil. Agora vão avançar até ao fim. O dia, a luz do dia em profusão sobre o mistério nazi. Abril. Vai ser em abril. Os exércitos aliados a rebentarem sobre a Alemanha. Berlim está a arder. O exército vermelho continua a avançar vitoriosamente para o sul. Ultrapassou Dresde. Avançam em todas as frentes. A Alemanha reduzida a si própria. O Reno foi atravessado. Sabia-se. O grande dia da guerra. Remagem. Foi depois que isto começou. Ele está dentro de uma vala a morrer, com a cabeça voltada para a terra, as pernas dobradas, os braços estendidos. Está morto. Através dos esqueletos de Buchenwald, o esqueleto dele. Está calor em toda a Europa. Na estrada, ao lado dele, passam os exércitos aliados que avançam. Há 3 semanas que está morto. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Tenho a certeza. Ando mais depressa. A boca dele está entreaberta. É quase noite. Pensou em mim antes de morrer. A dor é tão grande. A dor sufoca. Já não tem ar. A dor precisa de espaço. Há gente a mais nas ruas. Eu gostava de avançar por uma grande planície. Só. Deve ter dito o meu nome mesmo antes de morrer. Ao longo de todas as estradas da Alemanha, há os que estão estendidos em posições parecidas com a dele. Milhares, dezenas de milhares. E ele? Ele que está incluído nos milhares dos outros e ao mesmo tempo separado, só para mim, dos milhares dos outros. Completamente distinto, só. Sei tudo aquilo que se pode saber. Não se sabe nada. Começaram por evacuá-los. Depois, no último minuto, mataram-nos. A guerra é um dado geral. As implicações da guerra também. A morte. Morreu a pronunciar o meu nome. Que outro nome podia pronunciar? Aqueles que vivem de dados gerais não têm nada em comum comigo. Ninguém tem nada em comum comigo. A rua. Neste momento em Paris há pessoas que riem. Principalmente pessoas jovens. Já só tenho inimigos. É quase noite. Tenho que voltar para casa. Ficar à espera que telefonem. Do outro lado também é quase noite. Na vala A sombra cresce. A boca dele está no escuro agora. Sol vermelho sobre Paris. Lento. 6 anos de guerra terminam. É o grande caso do século. A Alemanha nazi está esmagada. Ele também. Na vala. Tudo no fim. Impossível parar de andar. Estou magra, seca como pedra. Ao lado da vala, o parapeito da Ponte des Arts, o Sena. Exatamente, é à direita da vala, com o negro a separar. Nada no mundo me pertence mais do que este cadáver numa vala. O cair da noite é vermelho, é o fim do mundo. Não morro contra ninguém, a simplicidade desta morte. Estive viva? É-me indiferente o momento em que eu morrer. É-me indiferente. Morrendo, não vou ter com ele. Deixo de esperar por ele. Avisarei de. Mais vale morrer que há de você fazer-me. Habilmente, vou morrer, viva por ele. Quando a morte vier, vai ser um alívio para D. Faço esse cálculo mesquinho. Tenho que voltar para casa. D está à minha espera. Alguma notícia? Nenhuma. Já não me perguntam como estou. Não me dão os bons dias. Dizem, alguma notícia? Digo, nenhuma. Vou sentar-me perto do telefone no sofá. Calo-me. D está inquieto. Quando não me olha, tem um ar preocupado. Já há 8 dias que mente. Digo a D, diga-me qualquer coisa. Já não me diz que estou maluca, que não tenho o direito de pôr toda a gente doente. Agora mal me diz. Não há razão nenhuma para ele não voltar também. Sorri. Também está magro. A cara dele repuxa toda quando sorri. Sem a presença de D, tenho a impressão de que não conseguia aguentar. Vem todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Fica, acende a luz da sala. Já há 1 hora que ali está. Devem ser 9 da noite. Ainda não jantamos. D está sentado longe de mim. Olho para um ponto fixo, para lá da janela negra. D olha para mim e olho para ele. Sorri-me, mas não é verdade. Na semana passada ainda se aproximava de mim, pegava-me na mão, dizia-me, Robert vai voltar, juro-lhe. Agora sei que pergunta a si próprio se não seria melhor deixar de manter a esperança ainda. Às vezes digo, desculpe. Ao fim de 1 hora digo, como é possível não termos notícias nenhumas? Diz-me, há milhares de deportados que ainda estão nos campos. Os aliados não chegaram lá. Como é que quer que a avisem? Tudo isto dura muito tempo. Até o momento em que peço a D que me jure que Robert vai voltar. E D jura que Robert L. vai voltar dos campos de concentração. Vou à cozinha, ponho batatas a cozer. Fico ali. Apoio a testa ao rebordo da mesa. Fecho os olhos. D não faz barulho nenhum no apartamento. Só se ouve o ruído do gás. Dir-se-ia o meio da noite. A evidência faz com que se abata sobre mim de uma só vez a informação. Ele morreu há 15 dias. Há 15 noites, há 15 dias, ao abandono numa vala, com a planta dos pés ao ar. Sobre ele a chuva, o sol, a poeira dos exércitos vitoriosos. As mãos dele estão abertas. Cada uma das suas mãos mais cara que a minha vida. Conheço-as. Só eu as conheço desta maneira. Grito. Passos muito lentos na sala. D aproxima-se. Sinto em volta dos meus ombros 2 mãos doces, firmes, que me retiram a testa da mesa. Estou encostada a D. Digo. É terrível. Eu sei. Diz D. Não, não pode saber. Sei, diz D. Mas faça um esforço, somos capazes de tudo. Já não sou capaz de nada. Os braços que me envolvem reconfortam. Quase se podia acreditar que às vezes isto vai melhor. Um minuto de ar respirável. Sentamo-nos para comer. Imediatamente volta à vontade de vomitar. O pão é o que ele não comeu, o mesmo que lhe falta, e é o que vai fazer com que ele morra. Gostava que desse fosse embora. Ainda preciso de espaço vazio para o suplício. D vai-se embora. O apartamento estala sob os meus passos. Apago as luzes. Vou para o meu quarto. Vou lentamente para ganhar tempo, para não agitar as coisas dentro da minha cabeça. Se não tiver cuidado, não durmo. Quando não durmo mesmo nada, no dia a seguir é muito pior. Adormeço perto dele todas as noites, na vala negra, perto dele, morto. Abril. Vou ao centro de Orsay. É muito difícil conseguir fazer entrar lá o serviço de procuras do jornal Libre que criei em setembro de 1944. Objetaram-me que não era um serviço oficial. O BCRA já está instalado e não quer ceder o lugar a ninguém. Comecei por me instalar clandestinamente, com papéis falsos, com autorizações falsas. Conseguimos recolher numerosas informações que foram publicadas em Libre sobre as levas de deportados, sobre as transferências de campos. Uma quantidade razoável de notícias pessoais. Digam à família X que o filho está vivo. Estive ontem com ele. Puseram-nos na rua, aos meus quatro camaradas e a mim. O argumento é o seguinte. Todos querem estar aqui. É impossível. Aqui só são admitidos os secretários de Stalags. Respondo que o nosso jornal é lido por 75 mil parentes de deportados e de prisioneiros. É lamentável, mas o regulamento proíbe a qualquer serviço não oficial que se instale aqui. Digo que o nosso jornal não é como os outros, que é o único que faz tiragens especiais com listas de nomes. Não é razão suficiente. É um oficial superior da missão de repatriamento do Ministério Fresnay que me fala. Tem um ar preocupado, está distante e inquieto. É bem educado, diz, lamento. Digo, hei de defender-me até ao fim. Parto em direção aos escritórios. Onde é que vai? Vou tentar ficar. Tento insinuar-me numa fila de prisioneiros de guerra que ocupa toda a largura do corredor. O oficial superior diz-me, apontando os prisioneiros, como queira, mas cuidado, estes ainda não foram à desinfecção. Em todo caso, se ainda aqui estiver ao fim da tarde, tenho muita pena, mas sou forçado a pô-la na rua. Encontramos uma mesa pequena, de madeira branca, que colocamos à entrada do circuito. Interrogamos os prisioneiros. Muitos vêm ter connosco. Recolhemos centenas de notícias. Trabalho sem levantar o nariz. Não penso em nada a não ser na ortografia correta dos nomes. De vez em quando, um oficial facilmente reconhecível entre os outros, novo, com uma camisa cor de caqui muito ajustada, a fazer efeitos com o tronco, vem perguntar-nos quem somos. Que é isso de serviço de procuras? Tem livre trânsito? Mostro um livre trânsito falso. Funciona. Depois é uma mulher da missão de repatriamento. O que é que lhes quer? Explico que lhes pedimos notícias. Pergunta. E que fazem essas notícias? É uma mulher nova, de cabelo loiro platinado, saia e casaco azul marinho, sapatos a condizer, meias finas, unhas vermelhas. Digo-lhe que as publicamos num jornal que se chama Libre, que é o jornal dos prisioneiros e dos deportados. Diz, Libre? Então não é ministério? Não. Têm algum direito a fazer isso? Torna-se distante. Digo, adquirimo-lo. Vai-se embora. Continuamos a interrogar. A lentidão extrema com que os prisioneiros passam facilita-nos as coisas. Entre o momento em que descem do comboio e aquele em que acedem ao piso do primeiro gabinete do circuito, o do controle de identidade, passam-se 2 horas e meia. Para os deportados, ainda é mais, porque não têm papéis e estão infinitamente mais cansados. A maioria atingiu o limite extremo do esforço. Vem outro oficial. 45 anos, casaco cintado, tom muito seco. O que é isto? Explicamos mais uma vez. Diz: já existe um serviço semelhante no centro. Permito-me. Como é que faz chegar as notícias às famílias? Já se sabe que vão passar pelo menos 3 meses antes de todos poderem escrever. Olha-me e desata a rir. Não percebeu? Não se trata de notícias. Trata-se de informações sobre as atrocidades nazis. Fazemos dossiês. Afasta-se. Depois volta. Como é que sabem que o que eles estão a dizer é a verdade? O que estão a fazer é muito perigoso. Não sabem que entre eles se escondem milicianos? Não respondo. Vai-se embora. Uma meia hora depois, chega diretamente à nossa mesa um general. Vem seguido por um primeiro oficial e pela mulher jovem de saia e casaco azul marinho, que também tem galões, como um chui. Os papéis. Mostro-os. Não chega. Têm autorização para trabalhar de pé, mas nunca mais quero ver essa mesa aqui. Argumento que não ocupa muito lugar. Diz: o ministro proibiu formalmente que se pusesse uma mesa no átrio de honra. SIC. Chama 2 escuteiros que retiram a mesa. Trabalharemos de pé. De vez em quando há rádio. O programa é alternado. Tanto é música swing como música patriótica. A fila de prisioneiros aumenta. De vez em quando vou ao guichê do fundo da sala. Ainda não há deportados? Não há deportados. Uniformes em todo agar. Mulheres de uniforme. Missões de repatriamento. Perguntamo-nos de onde virão estas pessoas, estas roupas perfeitas, depois de 6 anos de ocupação. Estes sapatos de cabedal, estas mãos, este tom altivo, áspero, sempre desprezivo, quer seja fúria, condescendência ou amabilidade. D, diz-me, olhe-os bem e não se esqueça deles. Pergunto de onde é que vêm? Porque é que de repente estão ali connosco? Mas, acima de tudo, quem são? D, diz-me, a direita. A direita é isto. O que está a ver é o pessoal gaullista a ocupar os lugares. A direita reuniu-se no gaullismo mesmo durante a guerra. Verá que vão estar contra qualquer movimento de resistência que não seja diretamente gaullista. Vão ocupar a França. Acreditam que são a França tutelar e pensante. Vão envenenar a França por muito tempo. Vamos ter de contar com eles. Elas falam dos prisioneiros dizendo: estes pobres rapazes. Interpelam-se como se estivessem num salão. Diga, minha cara, meu caro. Com poucas exceções, têm a maneira de falar da aristocracia francesa. Estão ali para dar informações aos prisioneiros sobre os horários das partidas dos comboios. Têm o sorriso específico das mulheres que querem que se perceba a grande fadiga que sentem e o esforço que fazem para ocultar. Falta aqui o ar. Elas estão realmente muito preocupadas. De vez em quando os oficiais vêm vê-las, trocam cigarros ingleses. Então, sempre infatigável? Como vê, meu capitão? Risos. Na sala de honra ressoam barulhos de passos, de conversas murmuradas, de choros, de queixumes. Continuam a chegar. Desfilam caminhões. Vêm do Bourget em grupos de 50. Os prisioneiros são despejados para o centro. Quando surge um grupo, a música depressa. É a estrada que continua e que não acaba. Quando os grupos são maiores, é a Marselhesa. Há silêncios entre os cantos, mas muito curtos. Os pobres rapazes olham a sala de honra, todos sorriem. Oficiais de repatriamento em torno deles. Vá, meus amigos, vão para a fila. Vão para a fila. E continuam a sorrir. Os que chegaram primeiro ao guichê de identidade dizem: leva tempo, mas sempre a sorrir com gentileza. Quando lhes pedem informações, deixam de sorrir. Tentam lembrar-se. Há poucos dias estava eu na Gare de l'Est. Uma destas senhoras repreendeu um soldado da legião. Mostrou-lhe os galões. Então, meu amigo, não se faz a continência? Vê muito bem que sou capitão. Sic. O soldado olhou-a. Ela era bela e jovem. E ele riu-se. A senhora foi-se embora a correr. Que mal educado! Fui ter com o chefe do centro para resolver o problema do serviço de procuras. Deixou-nos ali ficar. Mas no fim do circuito, na cauda, do lado do depósito de bagagens, enquanto não chegam levas de deportados, aguento. Chegam pelo Lutécia. Mas por Orsé, por enquanto, só há casos isolados. Tenho medo de ver aparecer Robert L. Quando anuncio deportados, saio do centro. Combinei com os meus camaradas. Só volto quando os deportados já partiram. Quando volto, os meus camaradas fazem-me sinal de longe. Nada. Nenhum deles conhece Robert L. À noite, vou ao jornal, entrego as listas. Todas as noites digo adê. Amanhã não volto ao Orsay.